Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos e mais uma manhã abençoada aqui no Nabem. É sempre com o coração pleno de gratidão que nós retornamos a esta casa para falarmos de um trecho do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, é o capítulo, ou melhor dizendo, capítulo 6, é o capítulo que nos orienta as colocações desta manhã. Neste capítulo, chamado Cristo Consolador, Kardec nos apresenta uma passagem do Evangelho de Jesus, de uma promessa que Jesus fez aos discípulos e a todos aqueles que, nos séculos futuros, conhecessem os seus ensinamentos e passassem a segui-lo como o grande mestre. Ele diz que não deixariam aquelas pessoas que acreditassem nele órfãos e que mandaria um outro consolador. Esse capítulo ele é repleto de lições, de ensinamentos para todos os tempos da humanidade, mas em especial nessa época em que nós vivemos. Quando nós ouvimos a expressão o consolador e já conhecemos um pouco do Espiritismo, nós vemos que a proposta essencial do Espiritismo é esclarecer e consolar o coração humano, mostrando ao homem um caminho para a sua evolução espiritual. Nós que recebemos tantas notícias desagradáveis, notícias tristes, às vezes acabamos nos deixando levar por essas informações. Mas esquecemos que estamos vivendo uma grande época da história da humanidade. Que todo esse processo que nós ouvimos de tantas situações tristes e lamentáveis, na verdade fazem parte de todas essas transformações que vêm ocorrendo com a humanidade nesses 2000 anos de mensagem cristã. Nós estamos nesse grande processo, na verdade, de assimilação dos ensinamentos de Jesus. E o papel do Espiritismo, desde o início, do seu início, no século XIX, foi trazer à tona grandes verdades que com os séculos, com o passar do tempo, com os interesses dos grupos religiosos que se apoderaram da mensagem do Evangelho, acabaram sendo esquecidos. Mesmo nos nossos dias, essa mensagem do Evangelho, às vezes, ela é transmitida com muitas impurezas, muitas concepções humanas. E Jesus disse que um dos papéis do Consolador seria este: trazer à tona novamente os verdadeiros ensinamentos que ele, Jesus, tinha trazido lá na Palestina tão distante, na Galileia, há quase 2000 anos. E ele traria novos ensinamentos também, porque naquele tempo ele, Jesus, não poderia falar de certas questões, porque a humanidade não tinha conhecimento ainda para entender certos aspectos da lei divina. Precisariam transcorrer muitos séculos, e até hoje nós estamos ainda tentando entender algumas das questões que envolvem, por exemplo, a origem do nosso universo, entendermos as leis que explicam vários fenômenos. Até hoje o homem vem nessa busca incansável de esclarecimento. E Jesus disse que o Espírito da Verdade é que traria essas consolações, é que traria esse grande conhecimento para a humanidade e que faria reviver todas as lições do Evangelho. E nós temos, neste capítulo 6, o Cristo Consolador, 4 mensagens assinadas por esse Espírito, o Espírito da Verdade. Muitos admitem ele ser o próprio Jesus que se comunicou dando ali essas instruções que estão reunidas. Outros não aceitam que seja diretamente Jesus o autor dessas mensagens, entendem que o Espírito da Verdade seria outro. Normalmente, quando nós abordamos esse tema que envolve o Espírito da Verdade, surge essa polêmica. E nós acabamos, muitas vezes, esquecendo que o teor das mensagens que ele traz são muito mais importantes para o nosso, nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual, do que saber exatamente se o Espírito da Verdade é Jesus ou não. Há uma diferença de interpretações nessas questões. Há grandes estudiosos que se debatem sobre essa questão, estudaram muito, nós não entramos nesse mérito. Vamos, nesta manhã, procurar destacar o que há de grande importância, em especial em duas comunicações do Espírito da Verdade, que são os itens 5 e 6 das instruções dos Espíritos. São duas comunicações que se revelam de grande importância porque elas são como uma amorosa advertência que ecoa até os nossos dias. Desde que elas foram escritas em 1860 e 1861, elas são recomendações válidas até hoje, porque todo esse processo que nós estamos vivendo de transição planetária, que eu acredito que vocês já ouviram falar, que é toda essa fase de transformação do nosso mundo, ela vem se realizando desde o século XIX, atravessou o século XX, e nós já estamos no ano 19, o ano 20 do século 21, e nós ainda estamos nesse processo e permaneceremos nessa grande transição planetária por algum tempo que não podemos determinar quando se encerrará. Na verdade, não existe uma mudança de uma condição para outra de forma súbita. Tudo na evolução é processo, é transformação. Por isso mesmo que essa transição planetária que nós vivemos é esse processo que nós estamos atualmente vivenciando. E que já tínhamos começado numa vida passada e provavelmente vamos reencarnar. Se tivermos a felicidade de encontrarmos o Espiritismo na próxima vida, vamos novamente ouvir falar do tema transição planetária. Porque é uma grande transformação que vivemos. Resumidamente, para quem não sabe o que é a transição planetária, é deixarmos de ser um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, para nos tornarmos um mundo de regeneração, onde o bem predominará, onde o bem será muito mais expressivo do que as manifestações da imperfeição, da inferioridade. Porque o mal nada mais é do que isso. A inferioridade, a imperfeição se manifestando na criação divina e faz parte dessa mesma criação. Mas nessas comunicações importantíssimas, o Espírito da Verdade, então, nos chama a atenção para questões importantes para refletirmos sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. Elas são verdadeiros tesouros para os nossos dias, porque têm uma alta capacidade de nos fortalecer nesses momentos que nós ouvimos notícias tristes ou momentos de grandes lutas que nós pessoalmente vamos ter que enfrentar. Uma das ideias valiosas que ele traz, e eu aconselho que depois façam a leitura completa dessas duas mensagens, estão no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Elas estão revestidas de uma grande linguagem simbólica, alegórica, mas nós vamos buscar a ideia, a essência dessa linguagem. Uma das grandes ideias que ele nos traz ali é que a principal missão que o Espiritismo tem é de revelar o Deus bom, o Deus justo e o Deus criador de tudo. O Espiritismo nos chama a atenção para isso, que Deus é efetivamente bom, que Deus é efetivamente justo, e ele não permite que absolutamente ninguém passe por uma situação que não tenha relação com a vida daquela pessoa. O Espiritismo nos traz uma ideia de Deus muito diferente do que as que nos ensinaram no passado. De um Deus, muitas vezes, por uma questão de uma disputa com um certo rival dele, acabava jogando a humanidade numa situação difícil. Um Deus que, quando via os seus filhos cometendo atos errôneos, simplesmente resolvia destruir tudo. Jogava fogo numa cidade e queimava todo mundo. Ou inundava o mundo e matava todo mundo afogado. O Espiritismo vem nos ensinar que Deus não age dessa forma. Quem age assim somos nós, que somos muito imperfeitos ainda. Que quando temos raiva de alguém que não atende o que nós esperamos, queremos eliminar aquela pessoa. O Espiritismo ensinou que não. Deus não elimina nenhum dos seus filhos, nenhum. A todos eles dará condições de que refaçam suas escolhas, repensem suas atitudes, reiniciem o seu trabalho, recomecem as suas tarefas, refaçam o que não fizeram bem feito, até que acertem. Esse é o Deus que o Espiritismo nos ensina. nos nossos dias, Ele é o Deus que deve vir à nossa memória, à nossa lembrança, quando a gente ouve falar de pessoas muito cruéis, muito difíceis, pessoas que cometem atos bárbaros, e nós queremos a justiça mais severa que possa existir para punir, na mesma intensidade, todo o mal que aquela pessoa fez. O Deus que nós entendemos no Espiritismo, Ele não vai fazer as pessoas passarem por sofrimentos só para castigá-las, só para punir pelos erros. O Deus que nós conhecemos e aprendemos na doutrina espírita, no Espiritismo, é o Deus que dará a esses seres as consequências dos seus atos, mas dará a eles a oportunidade de, no futuro, acertarem. A oportunidade de, no futuro, refazerem as suas escolhas, repensarem as suas atitudes. Então, esse Deus nos inspira a benevolência, a clemência, a caridade, a compaixão, sobretudo com aqueles que erram muito. Porque eles já trarão sobre os seus ombros fardos pesadíssimos das consequências dos males que eles criaram. Então nós não precisamos odiá-los, nós não precisamos desejar uma justiça que seja punitiva. Porque a justiça corretiva, ela é inflexível. E é esse mesmo Deus amoroso que deve surgir em nossa memória quando nós somos excessivamente exigentes e críticos com as pessoas que nós amamos e com nós mesmos, conosco. Quando nós somos muito severos com os nossos erros, com as nossas escolhas infelizes do passado e não conseguimos nos perdoar. Esse Deus que o Espiritismo nos ensina, Ele nos ensina que devemos nos perdoar porque Ele nos perdoa os erros. Ele compreende as nossas fraquezas, as nossas limitações. A única coisa que Ele espera de nós é a boa vontade, é o desejo permanente de acertar, é o desejo de fazer escolhas novamente. Esse é o Deus que nós aprendemos e que o Espírito da Verdade vem chamar a atenção, que Ele é o Deus bom e é o Deus criador de absolutamente tudo. Até aquilo que nós acreditamos que é o mal, Ele é o criador também disso tudo. É que nós não entendemos muitas vezes o porquê existem coisas na criação que surgem e nós ficamos sem entender por que existem isso. Eu sou professor de biologia. E muitas vezes os alunos, quando nós estamos lá explicando sobre os vírus, eles nos perguntam, professor, para que existe isso na natureza? Por que existem seres que só prejudicam os outros seres? E aí nós vamos dizer, olha, isso é fruto da evolução, do processo da criação a partir das mutações genéticas, não há uma razão de ser. Mas lá no íntimo eu sei que até esses seres aparentemente sem importância tem uma importância grande no processo, no conjunto da criação divina. Afinal de contas, vários mecanismos importantes estão associados no modo de ação deles. E mesmo eles aparentemente sem importância, têm um papel nessa evolução biológica, molecular que nós passamos aqui dos nossos corpos. E recentemente descobriram as aplicações que esses seres podem ter na biotecnologia, que nos permitirá grandes avanços nas transformações dos nossos corpos, dos corpos futuros, com vistas a uma vida, vamos dizer, biológica mais saudável no futuro. E até mesmo a cura de doenças, eles já nos mostram um caminho para a produção. Então, nada que existe na criação divina é inútil, é sem importância ou é destinado para o mal? Absolutamente nada. Por isso que nós não podemos jamais admitir que exista algo no universo que possa rivalizar com Deus, possa existir um ser que seja contrário à criação divina. Podemos imaginar que qualquer um dos seus filhos sejam destinados ao mal. Não. O Deus bom é o Deus que criou tudo para uma finalidade. Tudo para uma razão de ser. E tudo para se tornar um dia perfeito. Para um dia se tornar participante dessa glória que é a criação divina. Outra ideia importantíssima que o Espírito da Verdade nos faz refletir nessa mensagem que se encontra no capítulo 6. Ele nos fala de que ele ligou em feixes o bem esparso pela humanidade, significa que o grande trabalho que teve a doutrina espírita foi reunir o grande conhecimento espiritual que faz parte de quase todas as grandes tradições religiosas. Grandes princípios como a reencarnação, a lei de ação e reação, a retomada da ideia da lei de amor, de que o amor é uma força poderosa. Todos esses princípios que sempre estiveram presentes nas grandes tradições religiosas de todos os povos, em todas as épocas, tudo isso faz parte desse conjunto doutrinário que nós temos na doutrina espírita. Faz parte do conjunto dos princípios que nós temos. Essas informações, esses conhecimentos têm uma razão de ser. É de nos iluminar, de nos esclarecer, de nos orientar para entendermos a razão da nossa existência, para sabermos por que nos encontramos nas condições que nos encontramos hoje. A doutrina espírita, ela nos traz a compreensão das leis divinas, mostrando que tudo há um sentido. E que o que nós estamos vivendo hoje não é um remendo que Deus fez na sua obra. Não é o conserto de alguma coisa que deu errado no passado. Porque o casal primordial desobedeceu. Porque um anjo se rebelou. Nada disso. Em tudo que Deus criou, há um propósito e uma razão de ser. Todas as condições criadas por Ele no universo fazem parte de uma grande e magnífica obra que nós estamos aos poucos entendendo, aos poucos revelando, aos poucos compreendendo, de que há razão em tudo na existência humana. E alguém diria, e a guerra, Antenor, há uma razão de ser? Sim. Tudo aquilo que nós pensarmos que possa ser criação destrutiva do homem é resultado de algo que Deus criou e deu ao homem, o livre-arbítrio. A possibilidade dele fazer as escolhas, dele decidir o que ele quer, mas arcar com as consequências. Hoje, tudo que nós ouvimos falar desse distúrbio que nós temos nas sociedades, em todo o planeta, não importa se são as guerras, são os atos terroristas, o crime organizado, qualquer situação que nós podemos elencar como um distúrbio na criação divina, na verdade, não é algo que está fora do controle. A verdade é algo que é consequência das escolhas dos homens e mulheres que habitam esse planeta há muitos milhares de anos. E alguém diria, e aquela criancinha que morreu na guerra? Ou aquela criancinha que foi vítima de um ato de barbarismo, de crueldade? Nós, pelo Espiritismo, entendemos que esses seres são inocentes nesta vida. Mas trazem como consequências das suas ações de vidas anteriores essa experiência que vivenciam no presente. Porque senão seria muito complexo a gente entender que Deus é esse, que a um deu tanta dor e sofrimento no início da vida e a outros absolutamente nenhum. Em realidade, nós vamos observar que todas as provas, por mais dolorosas, ou todas as expiações, por mais difíceis que elas sejam, elas são sempre reflexo das escolhas que os indivíduos fizeram em suas vidas passadas. É que nós temos apenas essa visão do presente, essa visão momentânea do agora. Mas como espíritos, nós podemos ter uma visão que abarca um tempo muito amplo, que remonta a vidas passadas. Muitos espíritos hoje passam por provas, por expiações dificílimas que remontam a mesma séculos atrás. Porque alguém poderia dizer, mas aquela pessoa que passou por isso era uma pessoa muito dócil, muito amorosa, benévola, e mesmo assim ela tinha esse compromisso do passado, sim. Porque às vezes são provas ou expiações que o espírito aguarda muitas vidas futuras até poder passar por ele. Até poder passar por aquela expiação final. Nós temos um caso muito emblemático no Evangelho, que é o de João Batista. Como Elias, ele tinha desencadeado a morte de muitas pessoas provocadas por uma ação violenta em que essas pessoas foram degoladas, foram mortas, sendo ali cortada sua garganta. Mais de 700 anos depois, reencarnado como João Batista, é que ele vai passar por uma prova final para concluir todo o resgate de uma ação desencadeada tantos séculos antes. Então hoje, muitos casos dolorosos que nós vemos, de pessoas passando por muitas lutas, muitas dores, muitos problemas, é decorrente, muitas vezes, de ações bárbaras de séculos atrás. 500, 1000 anos atrás. É que o espírito ele precisa passar por certas experiências depois que ele atingiu certo conhecimento, certa aprendizagem, certa experiência. Por isso que se hoje a gente fosse aplicar uma pena muito severa, que tirasse a vida, por exemplo, de pessoas que cometem atos bárbaros, para aquele espírito tem pouco reflexo como aprendizado uma experiência tão dolorosa dessa. Eles terão que muitas vezes passar por um longo processo de aprendizado até passarem por uma prova um pouco mais difícil. O fato é que todas as provas que nós passamos, elas vêm no tempo que nós temos condições de assimilá-las, sempre. Então hoje essa experiência difícil que nós estamos vivendo, que nós vamos chamar de prova ou expiação, ou que dizemos que é doença, que é conflito familiar, que é perda de entes queridos, todas essas experiências, elas só chegaram agora para nós, que é no período que nós estamos aptos a entendê-las, a compreendê-las, a digeri-las, a assimilá-las. O problema é que muitas vezes nós permitimos que a nossa descrença, a nossa desconfiança, ou mesmo a nossa ignorância em desconhecer essas leis divinas, nos levem ao desespero. E acreditemos que nós não temos a força para superar os nossos desafios. E na segunda mensagem desse capítulo, o Espírito da Verdade, ele justamente nos recomenda isso. Elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Se nós estamos enfrentando um momento muito difícil, muito desafiador nas nossas vidas, nós temos que acreditar, com base em todos esses conhecimentos que nós recebemos da espiritualidade maior, que nós temos sim a força para vencê-los. Nós temos sim a força para suportar aquele lar que é aparentemente difícil. Nós temos a força para suportar aquela prova que nós achamos que vai nos arruinar. Na verdade, não. A força que nós temos é muito maior do que as dificuldades que nós temos que passar. O que nós não podemos é jamais nos entregar ao desespero. A falta de fé no futuro, a falta de confiança de que os momentos difíceis vão passar, de que as dificuldades serão superadas. Nós esquecemos que a nossa própria experiência é prova disso. Quantas dores passadas nós vencemos, quantas lutas, quantos desafios, quantos problemas nós superamos nas nossas vidas passadas e das presentes. Todos nós somos espíritos muito vitoriosos sobre os nossos próprios erros, sobre as nossas próprias dificuldades, porque afinal de contas, hoje, em meio às nossas imperfeições, aos nossos erros, nós também temos vontade de acertar, nós também queremos o bem, nós também nos solidarizamos com quem sofre, nós também estamos predispostos ao progresso. Isso tudo é conquista do espírito em evolução. Querer o bem é uma grande conquista. Em um mundo em que nós ainda temos exemplos de pessoas que querem, na verdade, o quê? A desordem, a destruição. Então nós somos espíritos que já temos uma caminhada, uma realização, um progresso espiritual. O que nós não podemos perder é a confiança de que nós estamos muito bem amparados, de que nós estamos muito bem sustentados, que nós estamos muito bem conduzidos. O que nós não podemos jamais é o quê? Desistir. É deixar de lado os princípios nobres que nós reconhecemos como verdadeiros, como princípios fundamentais para a vida, e agirmos de uma forma desequilibrada, de uma forma não ética, de uma forma que possa perturbar a existência do outro. O que nós não podemos é cair nesse erro que em outras vidas já cometemos, de achar que não vale a pena o esforço no bem, de que não vale a pena a gente continuar sendo honesto numa sociedade em que aparentemente a desonestidade prevalece, de que não vale a pena ser bom numa sociedade em que muitos se revelam maus. Na verdade, nós temos que insistir em todos esses valores, princípios que nós já reconhecemos como corretos. Nós temos que persistir fazendo aquilo que é o certo, independente das pessoas estarem zombando ou desacreditando de nós. Outra mensagem importantíssima que ele nos traz nessa comunicação é de que não nos entreguemos às trevas da nossa inteligência. A inteligência humana, por mais brilhante que ela possa ser, de ter desenvolvido tecnologias, de ter devassado o mundo natural, de ter avançado na compreensão da estrutura da matéria, de reconhecer processos biológicos importantes, ela é muito limitada ainda para muitos aspectos da vida. A inteligência humana, ela ainda é muito limitada. E o Espírito da Verdade, ele diz isso. Não recusem as luzes que essa revelação espiritual, que vem do mundo espiritual, traz para vocês. Ele fala isso numa época em que justamente a ciência começa a se tornar profundamente independente de qualquer outra ideologia, de qualquer outro sistema, começa a se tornar independente da religião, e a ciência começa a conduzir o homem para o materialismo. Ele fala isso numa época em que já se previa o que iria acontecer. Uma ciência sem ética, que algumas décadas mais tarde fomentariam ideias, e até hoje isso acontece, que levam não ao bem coletivo, mas à perturbação muitas vezes. Leva muitas vezes para fundamentar ideias de diferenças entre as pessoas, para justificar desvios de comportamento. E hoje nós temos isso assim, de uma forma muito conturbada. Ideias que são apropriadas de forma indevida de pesquisas científicas e são transferidas para explicar comportamentos, atitudes, legitimando muitas vezes a irresponsabilidade e o desvio do cumprimento das missões que cada um deve ter na sua vida. Por isso que nós temos que tomar muita cautela quando alguém vem nos dizer algo, dizendo assim, a ciência legitima isso, ela explica isso, ela diz que é isso. A ciência é algo que depende muito dos interesses de quem divulga as ideias, de quem financia as pesquisas, depende de muito interesse de pessoas que querem muitas vezes fazer prevalecer os seus pontos de vista. Tanto é que há dados que muitas vezes não nos chegam, informações que muitas vezes são ali discutíveis sobre vários aspectos, e as pessoas rotulam, se é científico, é verdadeiro. Na verdade, nós temos que ter muita cautela com tudo que as pessoas querem nos impor como verdade. Até mesmo com o que eu estou falando aqui agora. Reflitam, pensam, amadureçam o pensamento. Não aceitem simplesmente as coisas quando são impostas. Mas a recomendação do Espírito da Verdade era essa, de que não recusássemos o conhecimento espiritual. Porque a nossa inteligência, ela é muitas vezes conduzida pelos nossos interesses imediatistas, pela nossa visão muitas vezes reducionista, de imaginarmos que a vida resume a esse instante entre o berço e o túmulo, e que tudo vale para ser feliz nesse período. É essa visão perigosa que ele nos adverte que nós temos que evitar. Outra ideia importante que ele nos traz, e que muitas vezes é lembrada dessa comunicação, é o chamado ao espírita, de que eles se amassem e se instruíssem. Esse é o dever de todas as pessoas que se apropriam do conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos traz. É de se instruir, é de se iluminar pelo conhecimento, é de buscar se esclarecer continuamente. Não ficar apenas na atitude daquele que está apenas recebendo informações, mas daquele que vai estudá-las, meditá-las e torná-las partes da sua vida, produzindo uma mudança efetiva. Ele nos convida a nos amar, que é algo mais urgente em nossos dias, de nós começarmos a nos entendermos mais, de reduzirmos tanta crítica, tanta severidade uns com os outros, porque amor não quer dizer necessariamente ternura. Amor, ele tem muito mais a ver com respeito, com aceitação, com cooperação, Se você quer amar o próximo, comece respeitando. Se você quer desenvolver o sentimento do amor, comece cooperando com as pessoas no bem que elas realizam. Deixando de lado as diferenças, as ideias, as atitudes que muitas vezes nós usamos como argumento para nos distanciarmos uns dos outros. Mas buscarmos aquilo que é positivo da nossa experiência. O amar, muitas vezes, não será nós termos um grande afeto por alguém, aquele desejo de estar junto, mas é ter a ideia incondicional de que nós temos que respeitar aquela pessoa, independente de qualquer uma das suas escolhas. Por quê? Todos nós somos espíritos em evolução. Todos nós não somos o melhor que nós podemos ser ainda, mas um dia seremos. Amar é reconhecer isso, que todos estamos em processo de evolução, de transformação. Essas são então algumas das ideias que o Espírito nos traz nessa comunicação, e que possamos refletir sobre as outras ideias que não podemos abordar agora, e pedir aos Espíritos benfeitores que nos ajudem nessa grande fase que nós vivemos de transformações do mundo, para que nós possamos ser agentes que vamos contribuir em todas essas mudanças. Obrigado a todos e tenham todos um excelente domingo e uma semana repleta de bênçãos. Muito obrigado.